qualquer resquício de notícia sua, pra ver se ameniza essa dor em mim. Mas uma festa na cidade levantou minha moral. Foi nessa que eu resolvi dar um ponto final no meu confinamento sentimental. Tempo decidi seguir em frente, mas ele tava na frente daquele palco com outro. O show era pra ser de rocha, mas dei um show de choro na frente do povo, na frente do povo. Dei um show de choro na frente do povo, na frente do povo. Dei um show de choro. Aqui eu resolvi dar um ponto final no meu confinamento sentimental. Eu só queria um evento diferente. Depois de tanto tempo decidi seguir em frente, mas ela tava na frente daquele palco com outro. O show era pra ser de rocha, mas dei um show de choro na frente do povo, na frente do povo. Show de choro na frente do povo, na frente do povo. Dei um show de choro. Anilove, com amor é mais que.